Mandar um forte abraço aqui pra Rose Márcia Morena e a todo o fã clube do Edson Ribeiro aí de Bom Conselho. Em breve, Edson Ribeiro fazendo muito sucesso pra galera daí, beleza? Portal do Arrocha. Me deu carinho e foi embora. Tão de repente me disse adeus. Levo contigo nossa história, nossos desejos, todos os sonhos meus. Me deixou aqui sem nenhuma esperança, somente as lembranças ficou desse amor. Coração tá chorando agora, feito criança. Brinquedo quebrado não tem mais valor. Amanhã vai lembrar do que foi nós dois. Descobri que me ama e depois vai saber que foi seu melhor caminho. Amanhã, solidão vai estar no seu peito. E voltar, desculpa, não tem mais jeito, não. Você brincou com meu coração. Fique com a solidão. Brinquedo quebrado não tem mais valor. Amanhã vai lembrar do que foi nós dois. Descobri que me ama e depois vai saber que foi seu melhor caminho. Joga baixinho, vai. Amanhã solidão vai estar no seu peito. E vontade, desculpa, não tem mais jeito, não. Você brincou com meu coração.